quer que nós vamos só um instante. Hotel 3895 está autorizado seu táxi via Índia à direita, Alfa à direita, Delta à esquerda. Cabeceira deslocada 1.200 metros. O ajuste é 10 no 4. Próximo da Delta, chame 1 no 8 decimal meia dúzia, tanto 3895. Com 1014, direita na Índia, direita na Alfa, esquerda na Delta, chegando lá e pronto, 18.6, tá? 3895, bom trabalho. Afirmo, bom voo. Mike, é com a Vamba? A escuta? Bora, vamos à coordenação. Pronto para a cópia? Pronto. Ok, Mike, é com a Vamba, está autorizado o nível 090 para Maceió. Previsto saída Conde com curva à esquerda após a decolagem. A pista em uso será para o senhor a 190. Frequência do controle 119.35. O seu transponder é o 0274, Mike Eco Novama. Nível 090, repito, autorizado pela Golf 677. Afirmativo, autorizado para Maceió no 090 pela Golf 677. Saída Conde, curva, a primeira curva à esquerda, pista 10. O controle em 11935 e o meu transponder 0274, Mike Eco November. Afirmo, Mike Eco November. Paulo Salvador, um bom dia, o TAM 3191, informação quilo. Liga novamente, por gentileza, que ele vai atender. No 8.95. Ok, vai chamar o 9895 agora, Max Olhão. Tá passando 060 para continuar a descer, senhor. Autorizado via chegada Mari para 2000, país altímetro no 014. Está autorizado para o novo procedimento LSX aí, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado, vai mandar a frequência agora. Vai chamar para o táxi, Mike aqui no lembro. Doutor de Salvador, poderia confirmar com o Pro 4060 da Azul o nosso número para pouso? É o número 2 para pouso, esse é para nível 50, Azul 4060. 050. Está na mesma chegada o número 1, que a gente não está captando ninguém no TQS aqui. O tráfego número 1 está mais ou menos 2, 3 milhas. 12 horas, está autorizado a interceptar o curso do localizador. Ok, 4060. Salvador, boa tarde, FG 6740, transfere, está cruzando 180, restrito 160. FG 6740, identifique, autorizado, chegada à área, desça para nível 060, reduza para 2309. Se for autorizado à área, desça para 060, reduzindo para 239, 6740. Quanto é Mike Charlie Alpha, retornou para essa frequência. Gente, Mike Charlie Alpha, desceu para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. Está autorizado o final do procedimento de LSX e sem um glide. Gente, Charlie Alpha. Informa que após o externo, tem intenção de cancelar e prosseguir pela direita da 17 para o Mike Charlie Alpha. Gente, essa coordenação vai ser feita com a torre, Mike Charlie Alpha. Ok, com a torre, Charlie Alpha. Vai lá, portar estabilizado. Ciente. Autorizado a incrementar a velocidade para 2.30 nós. 2.30, 4.60. Com 3 pessoas a bordo, 5 horas de autonomia e a alternativa é Aracaju. Gente, comandante, está autorizado o seu táxi via Pátio 3, táxi 6 quilo, cruza Alfa, ingressa na Delta e quando ingressar na Delta, vai chamar a torre 118, decimal 62, a Mike Eco Novalva, bom voo. Atira autorizado pátio 3, Alfa na Delta, vai chamar a torre 118,6, Mike Eco November. Para 3885, passo controle. O Mike, 3885, decolou os 43935, bom dia. Obrigado, bota lá. Mike Charlie Alpha, informe, passou no marcador externo, contém checada. Repórter era passando externo, Mike Charlie Alpha. Após o externo, a intenção é, prosseguir visual para lá no site pela direita, se possível. Ok, então chame pelo cancelamento. Chama lá. Passa de corda 17. Aguarde. Suba para nível 380, saída da EL. Dael 380. Sustando, baixar o trabalho, Mike Charlie Alpha. Ok, ciência, vou modificar agora? Agora, partida presente. Aos 1-4-4-4, cancelado o plano, base pela direita e fórmula final. Tá 1-7, Mike Charlie Alpha. Vento 1-7-0 graus com 9 nós. Charlie Alpha. Mike Eco November, a linha decola da pista 10, deslocada, vento no 60 graus, 08 nós. Autorizada a linha decolar, Mike Eco November. Base para final do nosso set, está embaixo travada, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, linha de pulso na cabeceira 17, vento no 60 graus, 08 nós. Livre pouso no 7, Mike Charlie Alpha. Controle 3895, pode voar na Prodigy, né? Qual é o perfil da saída, tá 3895? 3895, obrigado. Jet 6740, redução para 200 nós. Web 6740. Desça via para 3000 pés, altímetro no 014. Reduzindo para 200 nós, descendo via para 3000 pés, 6740, ajuste altímetro 10014. Controle de Salvador, muito bom dia, até 8001, cruza 190 para 170, formação Kilo, está na mar, intenção RNAV da 10. 8001, assistente de identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, mantém o perfil da chegada, aguarde autorização para o RNAV. Mantém o perfil da Mari, identificou para 50, aguardando autorização para o RNAV da 10. 8001. 3895, chame Centro Recife, ano 28.8, alterna 126.4, TAM 3895. 3895, 288, 1264, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango Mike, tá novembro? Papatango Mike, é com novembro, contato radar na decolagem, suba para nível 090, perfil da saída Conde. Perfil da Conde, 090, Mike, é com novembro. Deixe 6740, reduza para 1.80 nós. 6740. 1.80 nós, 6.70. Utilizado completamente visual, 4060. 4060, chame torre ano 8.6. 8.6, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. 4060 da Azul, estabilizando o final, passando Simbra no momento. 4060, ciente, tráfego. Avistado, ele pouso na pista 10, vento de 190 graus, 08 nós, menos 1.200 metros, fechado. Ok, ciente, 4060. 0 no 4, está autorizado o final do procedimento em LSX6 em Glide, reporte estabilizado. E mais 2.000 pés, 1.014, autorizado em LSX6 em Glide, reporte estabilizado na 7.40. Azul 4107, right, copy me. Go ahead. Okay, Azul 4107, your flight level 340, repeat, I repeat, level 340 is approved by Recife Center to Rio de Janeiro, by the airway upper risk 50, expect departure TAL, transition Gina with turn right after takeoff, runway active 10, Salvador Approach Control 119.25, transponder 5154. For your better information, threshold is pressing 1200 meters. Azul 4107, flight level 340, Rio de Janeiro, upper whiskey 50, dial departure, dinner transition, right turn after departure, runway 10, 119.5154, squawk. Of course. Pushback acionamento na posição número 4, gol no 777. Está autorizado, puxa acionamento, gol no 777. 777, então, aquilo Delta pronto para cópia. Aquilo Delta está autorizado, 400 para Congonhas, pela Upper Whisky 58. Prevista saída, gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem. Pista em uso para o senhor 107, a frequência do controle 119.35, seu transponder 5145, Sierra Kilo Delta. Autorizado 400, Congonha, pela APA 58, gole, Gonza, saída, curva direita, decolamos da 17, 145, é o ponto, transponder 119.35, é o ponto de saída. Afirmo, Sierra Kilo Delta. Chame para o acionamento. Aciono, pronto, pushback, acionamento, posição 2 e quando possível cópia. O TAN 3191, pronto para cópia? Pronto, 91. TAN 3191 está autorizado, nível 3620 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, até Toquim, depois Upper Alpha 317 até o destino. Prevista saída da El, transição Blast, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 10, a frequência do controle Salvador, 119.35. Seu transponder é o 5147, TAN 3191. Sim, autorizado para o Galeão 360, via Brasil 14 até Toquinha, após operar Alfa 317. Decola no perfil da DAEL Transição Blast com curva direita, decola 10. Controle 11935 e o transponder 5147, o TAM 3191. Afirma. Ok, está pronto para o pushback acionamento no 02. Quente. Terra aquilo delta é o solo? Oi, Salvador. Bom dia, ABS 6740. Passado travado final do ILS X-Ray. Tá, 10. 6740, check 3. Passado travado. Tá livre o pouso na pista 10, deslocada a 1200 metros, vento 180 graus, 089. Livre o pouso na 10, 1200 metros iniciais, deslocada 6740. 7146, 2 horas e 30, golfinho. Olha, Salvador, na escuta do 4060. Azul 4060, só um instante, comandante. Continue seu táxi na alfa, mantenha a posição antes de ataque sem quilo, ok? Ele vai manter antes daquilo, Azul 4060. Uno 777, por gentileza, informe POB, autonomia e alternativa. Uno 4746, 2 horas e 30, confim. Cliente está autorizado seu táxi via Índia à direita, alfa à direita, depois delta à esquerda. Antes de ingressar na delta, chame torre. Uno no 8, decimal meia dúzia. Gol no 777, bom voo. Direita Índia, direita alfa, esquerda delta, 18, meia dúzia para ingresso na pista. Afirma. 73191, inicia o pushback agora. Ok, autorizado, 3191. Esperando o final da RNAVE, então na produção é Vitor 366, 8001. Altímetro no 0 no 4. Grato, no 0 no 4. Chega, Papatango, até o Índia, Índia. Papatango, até o Índia, Índia. Mantenha a proa da rotatória no 1500 pés, reporte visual com o campo. De gol no 777 para ingresso na 2 Delta. O 777 ingressa ali e mantém no 10. Ingressa ali e mantém no 10 no 777. Flab 6740, solo 56, libera a direita, chame solo 1219. Vai livrar a direita 1219, boa. Ingressa naquilo via pátio 3. Pátio principal, portão 9. E aquilo, pátio 3. Pátio principal e portão 9, Azul 4060. Afirma. 0406 216, pode voar para a posição ITAP. É a intenção da RNAV da 10. Então, perfil da chegada na proa de mar e aguarde a autorização da RNAV. Então, anexo proa de mar e 3216. 740, bem-vindo a Salvador, livre táxi, Alfa, Quilo, pátio 3, previsto portão 4, mantém a posição dentro do pátio 3. Cuidado, Alfa, Quilo, vai manter a posição antes do, 3, não, antes do pátio 3 e posição 4, 6740, previsto. 0, maio de novembro. Alfa Sierra Vitor 366 na RNAV para 10 para 8001. 8001, no complexo final da RNAV, torre ano noite da sua meia, até 8001. Complexo RNAV 186, 8001, boa tarde. Para o Max, está 3191, tem 99 a bordo, 3 horas e 35, alternando Guarulhos. Está em graça no passe 3, 6740. Serra, Vitor, 366, Renato, para 1-0. Golo 777, decolado aos 59, chama o controle, 1935, bom dia. Bom dia, 1935 agora, até logo. 8001, pista no zero, primeiros 1.200 metros fechados, só autorizado o pouso, vento 160 graus, 5 nós. 8001, livre pouso na 10, 1.200 metros fechados, confirmado. Afirmativo. Céu. Ascensão 320 no 777. Tá 3, 1991, um bom dia. Azul 4107, position 8, request pushback. Standby 1. Standby. Autorizado para seguir o táxi, 6740. Web 6740, prossiga até o portão 4, por favor. Autorizado, portão 4, 6740. Azul 4107, clear push back and start up from gate 08. Clear for push and start, call back for taxi Azul 4107. Torre Salvador, um bom dia, tá 3191, próxima Delta, pronto. 3191 após o pouso da aeronave da companhia, linha e mantém. Ok, após a aeronave da companhia, linha e mantém, não, no 03191. Com 777, chama Centro Recife, 1288, alterna 264. 288, 264. 64, até logo. Até mais. A 32116, desce via Mari, após ITAP, Serra Vitor 366. Reporte estabilizado na final do RNAV. Ajuste no 014. Após ITAP, desce via Prédio Serra Vitor 366. Reportada estabilizada, RNAV, da 32116. Okay, via Juliet Alpha Delta, holding point runway 10 at Delta. On position, just confirm the frequency is 118.6 or 118.905. Tower 118.6. Okay, 118.6. Solo Salvador, muito bom dia, Altair 8001, Livrar 10, a sua escolha. 8001, bem-vindo a Salvador, Livitax, Alfa, Kilo, Pátio 3, portão 11. Alfa, Kilo, para 11, Pátio 3, 8001, grato. Uno decolado ao 05, chama controle 19.35. 935, tá 3191. Controle Salvador, tá 3191. Decolando na Dael, quando possível, para o de Leda. 3191, Sado 360, autorizado Dael. Autorizado para o de Dael, subindo para o nível 360. Controle, eu vou passar com a tela Índia-Índia. Índia-Índia, chame torre no noite decimal 6. 18-6, Índia. Salvador, eu vou passar com a tela Índia Índia. Seu Índia Índia, chame na final normal da 17. Vento no 60 graus, 7 nós. Solicita aproximação, pátio 3, senhor, direto. Então chame aqui no setor norte da torre, para aproximação ou não do pátio 3. Chame no setor norte. Chamar no setor norte da torre, hotel Índia Índia.